Fecheiro 23, página 187. Este James Hyde era um homem baixo, pálido, com cerca de 50 anos, e o ar discreto e levemente servil do pessoal menor de uma casa nobre. Afirmou que o Sr. Dangerfield viera vê-lo no princípio de outubro e o informara que um tal Robert Jones lhe dissera que, pela quantia de 5 guineus, poderia provar que Morgan conspirara com a mulher para roubarem o Sr. Trevelyan. Os jurados agitaram-se e murmuraram. Sir James Hyer, o juiz, endireitou-se mais na sua cadeira. Uma conspiração, Sr. Hyde. Sim, senhor, uma conspiração. E também envolvia o Sr. Insull. O Sr. Dangerfield não disse tal. Morgan e a Sra. Morgan. Recordado, o Sr. Dangerfield admitiu ter ido à casa da Sra. Maurice Trevelyan para ver o seu amigo, o Sr. James Hyde, e falara-lhe na oferta de Robert Jones. Voltando a ser interrogado, o Sr. Jones afirmou tudo aquilo ser verdade. Sabia que o Sr. Dangerfield era amigo dos Trevelyan e estava com falta de dinheiro, de modo que... E essa história da conspiração entre Morgan e a mulher para roubarem o Sr. Trevelyan existiu de facto? Perguntou o advogado da acusação. Claro que sim, afirmou alegremente Robert Jones. Mas juro por minha honra que o Willie não fazia parte dela. Está sob juramento, Sr. Jones? Sim, claro que estou. Como soube da tal conspiração? Disse-me a Sra. Morgan. Os membros do júri e o juiz sentiram nova aflição. Quando? Um pouco depois do meio-dia, do próprio dia em que isso aconteceu, quando fui ver o Willie pela primeira vez. Não o vi e esbarrei na Sra. Morgan. Ela disse-me que estava à espera do Sr. Trevelyan, mas que ele teria de regressar mais tarde, depois de o Morgan ter ido para Bath. Estava muito satisfeita e disse que, quando o Sr. Trevelyan viesse, o Morgan iria atirar-se a ele, por ter tido os seus dares e tomares com ela. Sabe, o tipo de coisas que os maridos fazem quando descobrem estar a ser corneados. Disse que o marido pensava conseguir 500 libras do idiota que era tão simplório. Sir James Eyre olhou na direção da barra. Morgan, que tem a dizer acerca desta conspiração com a sua mulher? Nunca existiu qualquer conspiração, senhoria. Estou inocente, disse Richard com veemência. Nunca houve qualquer conspiração. A sua senhoria deixou descair os cantos da boca. Onde está a Sra. Morgan? Perguntou, aparentemente a todos os que se encontravam na sala de audiências. É evidente que deveria encontrar-se aqui, com o marido, na barra deste tribunal. Lançou a Richard um olhar feroz. Morgan, onde está a sua mulher? Não sei, senhoria. Não voltei a vê-la a partir desse dia, respondeu Richard em tom firme. O advogado da acusação deu muita importância à conspiração e pouca à ausência da cúmplice, a Sra. Morgan. E quando Sir James Eyre se dirigiu ao júri, insistiu de novo na conspiração. Os 12 homens, bons e probos, olharam-se entre si com enorme alívio. Poderiam regressar a casa em menos de um minuto. Foram um dia difícil e longo. Os homens livres de Gloucester não estavam dispostos a reunir uma vez para cada acusado. Não havia qualquer deliberação a tomar. Richard Morgan foi considerado inocente do roubo do relógio, mas culpado do crime grave de extorsão. William Insull foi considerado inocente para todos os efeitos. Sir James Eyre voltou a olhar para a barra, junto da qual Willie tinha caído de joelhos a chorar, e o tosquiado Richard Morgan, grande vilão, olhava para qualquer coisa, muito para além da Câmara Municipal de Gloucester. Richard Morgan, condeno-o a 7 anos de degredo em África. William Insull pode sair em liberdade. Bateu com o martelo para acordar Sir George Nares. O tribunal voltará a reunir amanhã às 10 horas da manhã. Deus salve o rei. Deus salve o rei. Repetiram todos como era seu dever. O homem da vara conduziu os presos. Richard voltou a descer ao poço, sem se incomodar a lançar sequer um olhar na direção do Sr. John Trevelyan Seely. Trevelyan Seely passara pela sua vida como tantas outras coisas. Os Seely não tinham importância. E quando se encontrou a meio caminho de volta para a prisão de Gloucester, Richard notou que se sentia verdadeiramente feliz, apercebera-se de que muito em breve se veria livre do choroso Willy. A oeste, o sol chegava ao horizonte, quando Richard e Willy, ainda a chorar, agora provavelmente de alegria, passaram a porta do castelo sob a escolta dos dois carcereiros. Aí detiveram Richard e mandaram Willy seguir. Seria aquele o início da diferença entre um homem que aguarda julgamento e um condenado? O carcereiro indicou a casa do carcereiro Mor. Richard seguiu passivo, como sempre, sob observação oficial. Naqueles 3 meses conhecera todos os carcereiros, bons, maus e indiferentes, embora evitasse intimidades e nunca os chamasse pelo nome. Foi metido num compartimento de aspecto confortável, mobilado como local para reuniões sociais. Lá dentro estavam 3 pessoas, o advogado, Sir James Hyde, e os 2 primos, James. Estes estavam ambos a chorar, e o Sr. Hyde parecia pesaroso. De facto, pensou Richard, quando a porta se fechou atrás de si, deixando a sua escolta do lado de fora, pareceram sentir-se pior do que eu me sinto. Para mim não foi surpresa. Cá por dentro tinha a certeza de que seria assim. A justiça é cega, mas não no sentido romântico que nos ensinaram em Colston. É cega para os indivíduos e para os motivos humanos. Quem a dispensa acredita no óbvio e é incapaz de subtilezas. Todos os testemunhos das pessoas de Jacob's Well tinham origem na bisbilhotice. Seely entrara meramente nessa corrente e contribuíra para ela na medida exata. Pagara a Robert Jones, bem, pagara a todos eles, mas, exceto o caso de Jones, conseguira disfarçar esses pagamentos como amáveis presentes a pessoas que o conheciam, a ele e à família, bem como aos seus criados. Eles compreendiam. Mas se alguém perguntasse, poderiam responder sob juramento. De certo, comprara Jones. Ou então Anne-Marie contara-lhe a história da conspiração. Nesse caso, pertencia a Seely, de corpo e alma, e estava envolvida no assunto desde o princípio. Se assim foi, ficou à minha espera. E tudo não passou de uma fabulosa mentira. Fui condenado pelas declarações de uma testemunha que não compareceu, Anne-Marie Latour. E o juiz, tendo-me perguntado onde ela estava, ficou-se por aí. O seu silêncio, depois de ter entrado, deu oportunidade a que os primos limpassem os olhos e recuperassem a compostura. Durante algum tempo, o Sr. James Hyde examinou Richard Morgan mais de perto que o que lhe fora permitido na sala de audiências. Era um homem impressionante, alto e forte. Pena que não tivesse usado cabeleira, pois esta tê-lo-ia transformado. O caso oscilava entre a possibilidade de o acusado ser um homem decente, insultado para lá do que era aceitável ao encontrar a mulher na cama com outro, ou de ter, por assim dizer, aproveitado a oportunidade que a infidelidade da mulher lhe oferecera. Claro que sabia pelos primos James que a mulher não era esposa do seu cliente, mas não insistira no facto, pois se ela fosse considerada uma mera rameira, o caso teria ficado ainda mais negro. Fora o mencionar de uma conspiração que acabara com Richard Morgan. Os juízes sentiam fortes preconceitos contra os acusados que cometiam os seus crimes com fria premeditação e os jurados pensavam conforme as instruções dos juízes. O primo James Farmacêutico quebrou o longo silêncio e guardou o lenço. Pagámos para ter esta sala e passarmos todo o tempo que quisermos contigo, disse. Lamento muito, Richard. Foi uma armação. Todas aquelas pessoas, por menos importantes que fossem, faziam parte do círculo de Silly. Gostava de saber porque é que o Sr. Benjamin Fisher, da Fazenda, não apareceu para ser minha testemunha abonatória, declarou Richard, sentando-se. Se tivesse vindo, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. O reverendo James apertou os lábios com força. Disse que estava muito ocupado para fazer uma viagem de 20 léguas. A verdade é que tratava de concluir um acordo com o Thomas Cave e pouco lhe interessava o destino da sua principal testemunha. Todavia, disse o Sr. Hyde, que parecia muito menos imponente depois de ter despido a toga de advogado, pode ter a certeza que quando eu escrever a minha apelação a Lord Sidney, secretário de Estado do Interior, anexarei uma carta do Sr. Fisher, mas não do Benjamin, do irmão John, que é o chefe. Não posso apelar para um tribunal? Perguntou Richard. Não. A sua apelação deverá ser sob a forma de carta a implorar a misericórdia do rei. Vou escrevê-la assim que voltar para Londres. Beba um pouco de porto, Richard, disse o primo de James Farmacêutico. Ainda não comi nada hoje, de modo que não me atrevo. A porta abriu-se e entrou uma mulher trazendo um tabuleiro com pão, manteiga, salsichas grelhadas, nabos, couves e um jarro. Pôs-o tudo sem qualquer expressão no rosto, fez uma reverência aos cavalheiros e saiu. Come, Richard. O carcereiro Mor disse-me que a ceia já foi servida na prisão. Por isso mandei vir comida. Obrigado, primo James. Agradeço-te do fundo do coração, disse Richard com sinceridade. E serviu-se. Porém, cheirou longamente o primeiro bocado de salsicha, antes de o meter na boca. Satisfeito, mastigou-o com prazer e cortou outro bocado. Geralmente as salsichas, servidas aos condenados, são feitas com carne podre. Terminada a refeição, Richard provou então um gole de porto e fez uma careta. Há tanto tempo que não toco em coisas doces que pareço ter perdido o apetite por elas. Não nos põem manteiga no pão, quanto mais compota. Oh, Richard, exclamaram em coro os primos de James. Não me lamentem, lá por ter de ir passar os próximos 7 anos sob uma qualquer forma de reclusão, a minha vida não terminou, pediu Richard, pondo-se de pé. Tenho 36 anos e faltarão 6 meses para fazer 44 quando terminar a sentença. Os homens da nossa família têm vida longa e tenciono manter a saúde e a força. As 500 libras da fazenda são minhas, aconteça o que acontecer. E vou escrever ao apático Sr. Benjamin Fisher com instruções para que elas te sejam pagas a ti, primo James Farmacêutico. Tira delas aquilo que gastaste comigo e utiliza o resto para me manter fornecido de filtros, trapos, roupa e sapatos. Entrega algum dinheiro ao reverendo James para livros, incluindo aqueles que já me deu. Aqui não estou ocioso e o trabalho significa comida. Porém, aos domingos posso ler. Uma verdadeira felicidade. Richard, lembra-te que todos gostamos muito de ti, disse o primo James Farmacêutico, abraçando-o e beijando-o. E que rezamos por ti, acrescentou o primo James do Clero. Willie Insull foi o único prisioneiro considerado inocente depois dos julgamentos de Gloucester, no mês de março de 1785. 6 deles receberam sentença de morte por enforcamento. Maisie Harding, como receptadora de bens roubados. Betty Mason, por ter roubado 15 guineus. Sam Davy, por ter furtado 2 libras de fio, Bill Whiting por ter roubado o carneiro, Isaac Rogers por assalto nas estradas e Joey Long por ter roubado um relógio de prata. O resto, 10 na totalidade, receberam como sentença 7 anos de degredo em África, onde Sua Majestade Britânica não possuía colónia formal. Richard tinha consciência de que se os primos James não tivessem testemunhado em seu abono, teria sido também condenado à forca. Apesar da distância que os separava de Bristol, 2 dos seus cidadãos mais importantes dificilmente poderiam ser ignorados. Mas, mais importante, como haveriam de caber num sítio tão exíguo? Uma semana depois, a resposta era evidente. 9 dos prisioneiros morreram de uma inflamação maligna na garganta, bem como as crianças que restavam e 10 pessoas do lado dos devedores. A situação das prisões inglesas era absolutamente desesperada, o que não impedira os juízes de Gloucester de proferir as suas drásticas sentenças. Entre 1782 e 1784, foram feitas 3 tentativas de enviar condenados para a América. O Swift foi mandado de volta na sua primeira viagem, embora alguns dos deportados tivessem fugido, ajudados pelos americanos. Na sua segunda viagem, em agosto de 1783, levou 143 prisioneiros a bordo e partiu do Tamisa em direção à Nova Escócia. Porém, não passou do Sussex, onde a sua carga humana se amotinou e o fez aportar próximo de Rye. Depois disso, espalharam-se pelos 4 ventos. Apenas 39 foram recapturados. Desses, 6 foram enforcados e o resto condenado ao degredo perpétuo na América. Como se o transporte para a América fosse ainda uma hipótese possível, tão lentas eram as rodas da governação, já para não falar nas da justiça. Em março de 1784, foi feita uma 3ª tentativa para descarregar degredados na América. Desta vez, o navio era o Mercury e o destino, a Geórgia, que juntamente com os outros 12 estados que se haviam unido, já mandara dizer para a Inglaterra que não, repito, não aceitaria qualquer transporte de degredados. O Mercury partiu de Londres, levando a bordo 179 homens, mulheres e crianças. O motim teve lugar ao largo da costa de Devon e o Mercury ancorou perto de Torbay. Quando o barco foi recapturado, ainda havia gente a bordo, mas a maioria dos presos tinha fugido. Ao todo foram apanhados 108, tendo alguns chegado mesmo a Bristol. Embora muitos estivessem condenados à forca, apenas 2 tiveram esse fim. O clima político era instável. Em janeiro de 1785, o Recovery representou a última tentativa, de natureza desorganizada, para aliviar a sobrelotação das cadeias. Recebeu uma carga de condenados para os pântanos equatoriais de África e lá os despejou, sem guardas, sem vigilância, nem muito com que satisfizessem as suas necessidades de sobrevivência. Morreram horrorosamente e a experiência africana não mais foi repetida. Era evidente que os próximos degredados deveriam ser tratados de modo a provocarem menos escândalo público. Entre os reformadores das prisões, John Howard e Jeremy Bentham, os agitadores quakers contra a escravatura e a expansão africana em geral, e os 2 novos nomes de Thomas Clarkson e William Wilberforce a surgirem no horizonte, o inexperiente governo do Sr. William Pitt, o jovem, julgou prudente não fornecer munições para cruzadas sociais de qualquer espécie, principalmente porque Bentham e Wilberforce eram homens importantes entre os Whigs do Westminster. A inevitabilidade de impostos suplementares, devido a necessidades económicas, já os tornara suficientemente desagradáveis. O Sr. William Pitt, o jovem, tinha uma qualidade em comum com um condenado chamado Richard Morgan. Tencionava sobreviver por muitos anos. Entretanto, e ao mesmo tempo que Jeremy Bentham recebia permissão para ir mexendo nos planos para a nova cadeia de Gloucester, Lord Sidney, do Departamento do Interior, era instruído para encontrar um sítio, algures, onde despejar o enorme excesso de condenados ingleses. Na ainda não remodelada cadeia de Gloucester, a doença e o seu contágio faziam das suas. No dia 5 de abril, o lamentoso Willie Insull foi solto e declarado um homem livre. Nesse mesmo dia, o advogado, Sr. James Hyde, fez avançar a humilde petição de Richard Morgan a Lord Sidney, acompanhada de uma carta do Sr. John Fisher, chefe da fazenda de Bristol. No dia 15, o Sr. Evan Nepean, incansável e extremamente eficiente secretário de Lord Sidney, encaminhou-a para os aposentos de Sir James Eyre, em Bedford Row. Seria da sua incumbência, como juiz-presidente do processo de Morgan, revê-lo e aconselhar Lord Sidney acerca da possibilidade de a clemência do rei poder ou não estender-se a Richard Morgan. Tudo muito rápido, se tivermos em conta que o julgamento se realizara no dia 23 de março. Mas aí, em Bedford Row, a humilde petição de Richard Morgan estagnou. O barão Sir James Eyre estava tão ocupado que não teve tempo de tratar de qualquer petição, fosse ela humilde ou não. Nos fins de julho, chegou uma carta do Sr. Jem Thistlethwaite, que deixara de ser visto na sua residência e no cenário londrino, mais ou menos na mesma altura em que William Henry desaparecera. Richard recebeu-a do Old Mother Hubert com uma sensação desagradável no peito. Teria de abrir e remexer nessa antiga ferida, desde que entrara na Bristol Newgate, que a enterrara no subconsciente. Só que não percebera que o facto de ter apagado William Henry gerara a sua determinação de sobreviver e até o incentivara a realizar rituais que estabelecera para si próprios. Esses rituais de purificação distinguiam-no dos outros seus companheiros, que o consideravam algures entre o intocável e o louco. Por que sobreviver? Para conseguir atravessar esses 7 anos em forma e poder retomar as buscas do William Henry, tão profundamente enterrado no seu espírito. Richard, acabei de receber a tua carta enviada por teu pai e fiquei muito perturbado pelas terríveis notícias. O ter chegado aos últimos galões da minha pipa de rum fez com que pensasse ter-te escrito acerca da minha projetada fuga. Mas ou nunca escrevi tal carta ou ela perdeu-se. Desde junho do ano passado que tenho estado no estrangeiro. A Itália chamou-me e corri para o seu glorioso abraço. Foi uma sorte que, quando regressei, há pouco mais de uma semana, tenha podido retomar a minha antiga residência e assim chegaram até a mim as páginas do teu pai. Sempre soube que a tua vida não haveria de ser como pensavas que seria. Lembras-te? Disseste: nasci em Bristol e aqui hei de morrer. Mesmo quando o disseste, com William Henry sentado no colo, apercebi-me de que não seria assim. Temi por ti. E eu, que sou incapaz de qualquer afeto, gostei de ti nesse momento, tanto como gosto agora. Ignoro o como e o porquê, exceto que vejo em ti qualquer coisa que ignoras possuir. Acerca de William Henry, apenas direi que não mais o encontrarás. Não estava destinado a esta terra, mas Richard, onde quer que se encontre, estará feliz e em paz. Os verdadeiramente bons nada têm a fazer aqui, pois nada têm a aprender. E até os ateus, como eu, acreditam que, por vezes, estas coisas acontecem, porque, de contrário, o futuro seria bem pior. Alegra-te pelo William Henry. Richard pôs-o a carta, sem ver onde, devido às lágrimas que nunca derramara pelo filho. Os outros presos, na cela comum dos condenados, incluindo Lizzie Locke, não fizeram qualquer tentativa para se aproximar dele, que ficou a chorar sentado sobre a sua caixa. Era estranho ter sido Jem Thistlethwaite a quebrar o dique para que, por fim, deixasse correr livremente a torrente do desgosto. Mas não tinha razão. Um dia, William Henry haveria de voltar. Não tinha partido deste mundo para sempre. Voltou a pegar na carta no dia seguinte, à hora do jantar, sem ter falado com ninguém e sem ninguém ter falado com ele. Arranjei um pequeno nicho para mim, entre a nova ninhada de Whigs, permitida pela presença de um jovem líder, como é o Sr. Pitt. A oligarquia, que nunca deixará os lords, abandonou completamente os comuns. Abundam os homens de ideias, e Pitt, desde que arranje dinheiro, aceita-os a todos. No que te diz respeito à perspectiva do degredo, nem se coloca. A experiência africana foi uma desgraça, tão grande que ninguém aqui em Westminster tem a miraculosa coragem ou estupidez para a repetir de qualquer outra forma. Alguém sugeriu a Índia e a pôs de lado do mesmo modo que se livraria de uma camisa de cobras. As nossas posições lá são perigosas e circunscritas. Não são estas, porém, as razões por trás da decisão. Estas estão firmemente baseadas na oposição da Companhia da Índia Oriental, que não quer condenados a pôr em risco as suas atividades em Bengala e no Cataio. As Índias Ocidentais também não querem senão negros para trabalho escravo, ou quase. E o domínio inglês, em locais como a Nova Escócia e a Terra Nova, não permite a deportação. Os franceses hesitam, tal como no Sul os espanhóis. Assim, parece que terás de cumprir a tua sentença em Gloucester. Fica, porém, descansado. Que logo que saiba de alguma coisa, contacto imediatamente contigo. Dick diz que organizaste as tuas coisas com aquilo a que o primo James Farmacêutico chama uma calma paixão. A sua resposta teve de esperar até domingo, quando Richard se apossou da ponta da mesa que, antes dos julgamentos, o Old Mother Hubert tinha instalado na cela comum dos condenados e que, após os quais, não retirara, com a teoria de que dava a alguns presos um espaço extra se se sentassem em cima dela quando a prisão estivesse sobrelotada. E se houve muitas ocasiões dessas.